como eu tava falando antes, né, que não gravou, a Dani da outra vez veio, gravou, trouxe um pouquinho das experiências dela, da vida dela desde pequenininha, com relação à espiritualidade. E agora a gente vai pro segundo round de novo, né? Foi bem bacana, foi bem, sempre agrega, né? Porque a gente passa a conhecer um pouquinho um ao outro. E é também importante para que a gente possa conhecer vocês, conhecerem cada médium, né? Um pouquinho de cada médium aqui da plataforma. E não só a Dani, mas como ela sentou aqui do lado, eu falei, opa, então alguma coisa tem. E depois outros médiuns também, assim, cada um tem seu tempo, conforme eles forem sentindo no coração de estarem sentando aqui para contar um pouquinho das experiências deles, assim vai acontecendo, né? Então, vou passar para Dani, para ela continuar, e a gente vai conversando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, vamos trazer um pouquinho mais das histórias. Que na realidade acontece com todo mundo, né? Com a grande maioria. Mas muitas pessoas não entendem o porquê. Porque muitos não acreditam e tem gente até que acha que é doida. Eu cheguei a achar que era doida numa fase, sabe? Porque as coisas aconteciam comigo e eu conversava com os meus familiares e ninguém acreditava, né? Achavam que era doideira as coisas que vinham, que aconteciam comigo. E eu vou contar um acontecimento que teve antes de eu entrar na Casa Plataforma. Eu já vinha, sentava aqui na assistência, e foi um sonho muito, muito real. Foi uma coisa assim muito forte, né? Que eu tava andando aqui na rua Lins. Não, não era na rua Lins, era na Imengarda. E eu estava fugindo, na verdade, de uma pantera negra. Ela tinha os olhos amarelos. Ela era enorme. E eu vi um casarão de 2 andares. E eu entrei para pedir socorro, porque eu estava apavorada com esse animal andando atrás de mim. E eu entrei no casarão pedindo socorro, gritando, me ajuda, me ajuda. E eu vi que a luz de cima estava acesa. E aí desceram um homem e uma mulher, um casal. E o homem, ele tinha uma faca na mão, e aquilo me assustou um pouco. E a mulher era uma feiticeira, né? Ela tinha uma aparência meio estranha, era cabelos loiros, compridos, ela era toda branca, uma coisa muito esquisita. E aí eu me dei conta que a pantera entrou junto comigo e estava atrás de mim. E ela falava para mim, sai daí, Daniela, ela falava meu nome, sai daí, volta. E aí eu percebi que eu estava numa armadilha, né? Eu entrei em um lugar que eu não deveria ter entrado. E a feiticeira veio andando na minha direção e falou para mim, com muita raiva, ela dizia, pena que eu não posso te tocar. E a pantera atrás, sai, volta, volta, volta. E eu percebi que, na verdade, aquela pantera não estava me perseguindo, ela estava me protegendo, né? Isso ficou muito nítido para mim. E aí foi, eu entrei em contato com Pedro, conversei sobre o assunto, porque as coisas estavam se intensificando, na verdade, né? Eu sempre tive esses sonhos, sempre acontecia essas coisas comigo, de ouvir algumas pessoas falarem, chamar meu nome, mas isso estava ficando sério, estava ficando muito sério, eu precisava fazer alguma coisa. Então eu conversei com Pedro e Cá estou. Aqui trabalhando, cumprindo a minha missão, né? Se Deus quiser, vamos conseguir trazer muitas coisas mais para todos vocês, para que vocês percebam que não estão sozinhos, né? Que acontece com muita gente e que é natural, é normal acontecer. Não precisam se assustar. E vou contar também um outro episódio que aconteceu comigo. Mais um. Eu estava na minha casa vendo com minhas filhas e acabou a luz. E eu corri para a janela, moro no oitavo andar, corri para a janela para ver, pô, se foi só no meu prédio, não, tinha sido na rua toda. Aí eu olhei para o céu. Onde eu moro, tem prédios em frente ao meu prédio, né? E eu tenho para olhar para o céu, eu tenho que fazer assim. E aí eu fiz assim, nisso que eu fiz assim, eu vi, eram duas naves, uma ao lado da outra, e elas faziam assim, aí cruzavam, aí andavam, mais uma do lado da outra. E aí eu falei, não, de novo, de novo. Aí eu comecei a gritar, falei, filha, corre, vem ver, rápido. Aí elas vieram. Olha lá, agora diz que é mentira minha, porque eu sou a doida, né? Eu que vejo a nave, tá? Aí elas olharam lá, viu? Diz que é mentira agora. Que é aquilo? Um balão. Falei, não é balão, é nave. E foi indo embora, assim. Então as pessoas acham que a gente é meio doida, né? Não, não acreditam muito quando a gente fala, acho que não é muito comum, né? A gente falar de extraterrestres e tal. Para mim isso é muito comum já há muito tempo, mas está se tornando mais comum agora nesses tempos, né? Porque não está tendo como esconder, as pessoas estão vendo cada vez mais. E é isso. Estou tentando lembrar de mais alguma coisa. São muitas, mas Uma coisa que eu achei bem interessante que a Dani ela falou desse primeiro relato dela com relação à pantera, com relação à função dos animais no plano espiritual, porque isso existe, né? No xamanismo, eu tenho estudado um pouco sobre o xamanismo, então eles têm essa questão do animal de poder. E eu posso contar até um pouquinho um relato que foi bem engraçado, que eu lembro, estava contando até isso para Jacida outra vez, que a maca ficava aqui e eu estava passando por alguns procedimentos, né, que a espiritualidade estava fazendo num trabalho, num resgate de alguns irmãos. E quando eu estava deitada na maca, eu vi nitidamente, eu me vi num campo, um gramado, e lá atrás tinha uma floresta. Mas uma floresta assim, era como se saísse de uma campina, né? E mais à frente você entrava na floresta, você embrenhava a floresta dentro. Aí de repente eu olhei e eu vi aquele gorilão enorme. Lembra? Um gorilão enorme, ele saiu grandão e ele andando assim com aquela pose dele de gorila. Bem, sabe? Bicho. Sei lá, duas vezes o meu tamanho. Era muito grande. E ele vindo e chegando mais perto, chegando mais perto, chegando mais perto, cada vez mais perto de mim. Só que o olhar dele era um olhar muito amoroso, muito sereno, muito tranquilo. E de repente, eu senti assim, como se ele tivesse aquele instinto de proteção. Sabe, aquele instinto dele de proteção. E foi interessante porque ele foi chegando mais perto, aí foi, parece que nós nos fundimos. Parece que nós nos tornamos um. E eu sentia tudo que ele sentia. E tanto que eu me comportei aqui como ele. E eu levantei da maca como se fosse realmente um gorila, né? Fiquei na maca como se fosse. Aí ele, para se comunicar, para entender que não era nenhum espírito trevoso nem nada, ele cumprimentou o Pedro, e ele botou a mão no peito do Pedro, usando o meu corpo, botou a mão no peito do Pedro. Quando ele botava a mão no peito do Pedro, gente, eram as mãos dele que eu via, aquelas mãos de gorila. Aí ele botou a mão, o Pedro entendeu, ele, usando o meu corpo, ficou igualzinho, eu fiquei igualzinho um gorila, e ali ele urrando, fazendo, gente, imagina, essa pessoa aqui igual um gorila, né? E fazendo sons, e ele pegou, depois ele deu o grito dele, bateu assim no peito, e aí eu vi quando ele agradeceu pelo resgate que tinha sido feito, porque ele veio para ajudar no resgate dos espíritos que estavam sendo resgatados nesse dia. E ele voltou para a floresta, eu ainda vi a bundinha dele assim de trás, ele andando assim, voltando para a floresta, e não olhar para trás, não. Ele foi reto assim, tipo, né? Entrou dentro da floresta, foi embora, foi. E eu voltei, falei, gente, aí até o pessoal ficou preocupado, e assim, gente, a gente ficou preocupado de tanto que ele bateu no teu peito, mas eu não senti nada. E foi uma experiência assim maravilhosa de aprendizado. Então, no xamanismo tem que eles chamam de animal de poder. De quando um animal ele se apresenta para você, tem as questões do animal em que são qualidades que você vai de você mesma, que você vai estar explorando, né? É, tem um animal de proteção, né? Então, tudo isso que eu acho bem interessante do xamanismo é que eu estou procurando, buscando por esse conhecimento. E no lado, né, voltando um pouquinho para a questão, né, do kardecismo, que fala do animal no plano espiritual, como eu já lendo livros, e eu já vi muitos relatos de da função do animal no plano espiritual, dos cachorros que vão para ajudar nos resgates, que eles farejam, eles são enviados para farejar, para identificar locais onde os espíritos têm dificuldades de acessar. Então, tem os cachorros, eles vão, né? Porque tem a questão do faro, então, eles vão nesses lugares para poder estar acessando, tá encontrando. Né, os espíritos que já chegou na hora do resgate dele, ele já passou por todo o processo de expurgo que ele precisava. Então, os mentores, né, os espíritos do lado de lá, eles usam muitos animais para estar fazendo trabalhos de resgate, para estar auxiliando, por exemplo, até cavalos para estar puxando as carroças. Isso tem do lado de lá. Não é diferente. Aqui é uma cópia do que é lá. Então, lá também tem a cavalos para estar puxando. E isso eu li um livro agora que estava falando disso, né? Da importância dos animais. E nós também temos, e falo que nós também temos um animal de proteção, né? Só que nós não sabemos disso. A gente não tem como saber qual é o seu animal de proteção que nós temos. Então ele aparece, às vezes tem pessoas que aparecem, no caso da Dani, foi a pantera. Então é o animal de proteção dela, que ele estava ali dizendo, que se comunicava e dizia: Dani, sai daí, sai desse lugar. Então é um animal de proteção dela, né? Porque o que que ele estava fazendo? Ele estava atrás dela e protegendo, né? Então eu achei bem interessante quando ela falou isso. Eu já lembrei logo da parte do xamanismo que fala dos animais de poder, animais de proteção, né? Animais. Tem várias finalidades, né? Que você começa. Procurando estudar até para poder trazer esse conhecimento para vocês, né? Não só para os médiuns, mas para vocês também. Inclusive, eu agora vou fazer um curso, eu e a Caixinhos vamos fazer um curso para essa área do xamanismo, que o nome do curso ele se chama, é uma mistura do reiki, é um reiki xamânico. Então, se chama Rixa. Então, nós vamos estar fazendo agora, né, para estar buscando por mais conhecimento. Apareceu para nós, a espiritualidade colocou, né, nós não buscamos por isso, a espiritualidade colocou as ferramentas nas nossas mãos, porque já que a plataforma de oração é uma casa universalista, então nós temos que conhecer um pouco de tudo. Não que a gente vá fazer exatamente como é no xamanismo, ou exatamente como é na Umbanda, ou exatamente como é no Candomblé, né? Por exemplo, a Sônia. A Sônia, ela vai fazer o curso de desenvolvimento na Umbanda. Por quê? Ela vai fazer o curso de desenvolvimento na Umbanda porque ela quer conhecer. Ela quer conhecer, ela quer trazer, porque nós queremos buscar... Exatamente, buscar por conhecimento. Eu já vou para a área do xamanismo. Por quê? Para ela, apareceu para ela buscar por conhecimentos. E para mim já foi na área, para mim e para a Juliana, já foi na área do xamanismo. A Claudinha, né, a baixinha, ela é formada em reiki. Ela tá lá fazendo tratamento com os médios. E até uma forma de nós... nos prepararmos até para o que a espiritualidade tem falado, que ela tem nos preparado para o atendimento ao público, né? Então, para atender ao público, cada um está sendo direcionado para um caminho, para que possa atender todos, porque cada um vai vir aqui, vai se afinizar com uma determinada religião, por mais que tenha a mente expandida, mas se afiniza, né? Você pode ter a mente expandida, mas você vai se afinizar com a Umbanda. Você tem a mente expandida, mas você vai se afinizar com o kardecismo. Você tem a mente expandida, mas vai se afinizar com a evangélica, ou com o xamanismo, ou com o candomblé, enfim, com várias e várias que tem essa questão, né? De cada um se afinizar com um determinado segmento. Então, nós, como uma casa universalista, nós estamos aqui para aprender, nos capacitar, para que a gente possa evoluir e, assim, também receber cada um de acordo com a linguagem que cada um fala. Porque já aconteceu de eu conversar com pessoas que eu tive que falar a linguagem dela, porque eu percebi que se eu não falasse da linguagem dela, ela não ia compreender o que eu queria falar. Então, eu não tinha como falar além do que ela podia alcançar. Então, eu tive que me frear e falar da linguagem dela. Então, foi bem interessante isso que a Dani falou. Eu acho que quem puder... está pesquisando mais sobre isso, porque são conhecimentos que agregam. E no xamanismo, com relação às qualidades desses animais, porque eles falam muito da nossa vida. Eu passei por uma situação alguns dias atrás que... eu estava bem introspectiva, mas introspectiva olhando muito para dentro de mim, para estar fazendo as mudanças necessárias na minha vida, né? Na minha pessoa. E conhecer mais a Sabrina. E foi interessante que a espiritualidade começou a falar comigo em forma de nomenclaturas, em forma de números, em forma de símbolos. E eu tinha sonhos que me mostrava, aí eu acordava nitidamente com aquele símbolo, ou com aquele número, ou com aquele desenho, alguma coisa assim, bem nítido na mente. E vinha aquilo, vai procurar pela informação. Porque eles também queriam que eu fizesse a minha parte, né? Que eles não iam me dar tudo de mão beijada. Né? Assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Eles fazem a parte deles e a gente faz a nossa. E eu fui procurar, né? Aí veio um determinado número. Aí eu fui procurar, né, assuntos, conhecimentos a respeito desse número. Aí até falei com a Jace. Eu falei, Olha isso aqui. Aí mandei para ela e era exatamente tudo o que estava acontecendo na minha vida naquele momento, tudo que eu estava passando, o que eu iria passar, como eu tinha que me preparar para as questões futuras que iriam acontecer, né? E tem sido assim ultimamente. Então, a nossa mediunidade ou a forma como os mentores eles se comunicam conosco muda. Nem sempre vai ser da mesma forma. Eles vão, até porque a gente tem que, senão você fica muito acostumado àquela forma. Aí meio que você fica numa zona de conforto. E o que eles querem é que a gente também arregaça as mangas. E vá em busca também de conhecimento, vá em busca de pesquisar, vá em busca de se instruir, de se instrumentalizar, ao que eles querem, né? E é esse momento que nós estamos. Quando eu falo nós, não é só plataforma, mas muitos outros lugares. Então eu falo tudo isso para que vocês também possam estar prestando atenção. Ah, nos sinais que vem para vocês através do sonho, vocês vão, é como eu fiz, eu fui pesquisar antes de receber literalmente aquilo, eu fui em busca, eu não ia, eu falei, como assim? O que que significa isso? O que que isso quis dizer? Não, peraí, eu vou pesquisar, eu vou saber o que que isso está querendo me dizer. Eu não posso receber assim, sem mais nem menos. Eu vou procurar, vou pesquisar. E eu fui pesquisar para entender o que que eles estavam querendo me dizer. Aí, quando eu entendi, que eu tive o um entendimento, eu falei, ah, então é isso. Então, agora eu vou agir em função, o meu comportamento em função disso que eles passaram para mim. Então, escrevi tudo num caderno, num papel, né, numa folha, e estou procurando sempre ler essa folha para não esquecer, para que eu sempre possa estar lembrando das minhas ações, do que eu tenho que fazer em todas as áreas da minha vida, sejam de acordo com as orientações que eu recebi. Então, eu tenho, por isso que eu peço muito para os médiuns para escreverem, anotarem tudo, que isso é muito importante, porque a gente esquece. É tanta coisa na memória da gente, é tanta coisa na nossa cabeça, que você esquece. Se você não gravar ou você não escrever, você não lembra mais. E às vezes é uma coisinha tão pequena que faz uma diferença tão grande, que quando você pega, você lê aquilo, você fala, caramba. Aí você realmente vê que você esqueceu que tinha que fazer aquilo, que você tinha que mudar com relação àquilo que você deixou lá para trás, porque a nossa mente ela vai colocando muitos pensamentos ali e aquilo vai ficando lá para trás, você vai esquecendo, vai entrando na caixinha lá e fica, enquanto a sua mente está te bombardeando com outros pensamentos, que aquilo que era mais importante ali naquele momento ficou lá para trás e que é muito importante para o seu dia a dia. Então, até aconselho que todos façam isso, escreva sonhos, insights que vocês tenham, até mesmo de vocês, porque nem tudo é espírito, então nós temos que entender isso. Muitas das coisas, assim, espírito que eu digo de fora, tá? Algumas coisas é daqui de dentro, é o nosso próprio espírito se comunicando conosco e falando, te dando dicas, porque ele quer evoluir. Então, deixa eu falar isso só para complementar isso que a Dani falou do animal, que eu achei bem interessante, puxei outras coisas, né? Que vai vindo assim na mente. Quer falar? E lembrar, gente, que o universo ele está em conexão com a gente o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos abertos a receber essas mensagens, esses sinais. Então, eles mandam pelos sonhos, através da sincronicidade, né? Os números repetidos. Então, as mensagens vêm, eles fazem de tudo para que ela chegue até nós, né? E a gente com a vida atribulada, muito, muito, muito preocupados com os problemas aqui que a gente tem no dia a dia, porque todos nós temos problemas a resolver, né? temos as nossas batalhas e a gente não consegue se atentar para isso muitas vezes. Por isso é necessário da gente fazer diariamente parar um pouco, refletir um pouco, analisar, né? Porque a gente consegue acessar. É para o nosso próprio crescimento, o crescimento do nosso espírito é importante, né? E assim a gente consegue. Verdade. Né? Isso. Então é isso. É isso, gente. Gratidão. Gratidão.